Sejam tão bem-vindos, cá estamos, ABC da Saúde, agora, aos sábados, como sempre, e às quartas-feiras em repetição, o programa que vai para o ar sempre depois do meio-dia qualquer coisa. Uma vasta equipe que leva até si diversos assuntos, sobre diversas áreas. Hoje regressamos ao encontro de Rita Moraes, não é? Que passado um mês e tal, porque isto agora dá tempo para se ir gravando outras rúbricas e trazendo outras rúbricas. Hoje voltamos à nutrição. E voltamos ao leite, que muitos têm falado se vale a pena, se ver, se não vale a pena. Rita, obrigado, um bom ano, antes de mais, e cá estamos agora mais passados no tempo, não é? Nestas coisas. Olá a todos, obrigada, e sim, bom ano, Sr. Albino, bom ano a todos. Espero que este 2015 nos traga muita saúde, acima de tudo, porque principalmente o resto... Saúde. Principalmente saúde. Há pouco, em offline, estava a confessar-lhe que esta... foi a rúbrica para mim mais difícil de trazer cá, porque é um assunto um pouco polémico, que é leite, sim ou não? E ouço diversas vezes a mesma pergunta. Ouvi dizer que não se deve beber leite, é verdade? O que é que eu fiz? Se calhar o que toda a gente faz. Fui a um motor de busca da internet, conhecido, e encontrei cerca de 101 milhões de resultados. Agora, já há muita gente que fala sobre o assunto. Quantos destes resultados são fundamentados? Calma ao fazer pesquisas, assim, de forma quase leviana, não é? Nem tudo o que está na internet é de confiança. Precisamente. Lemos coisas como, isto eu tirei de lá, beber leite faz mesmo bem, evite o leite pela sua saúde. Beber ou não leite, eis a questão, entre outros títulos extremamente interessantes. Depois, ainda há quem diga que somos os únicos mamíferos que bebemos leite em adultos. Já ouviu esta? Eu há um bocado lembro-se de fazer a pergunta em off. Sim, é? Lembro. Está a ver? É semelhante, não é? Será que uma pessoa de 50, 60 anos ainda necessita beber muito leite? Já viu? Sim. Bom. A esta do em adultos somos os únicos a beber leite, eu respondo, calma, porque também somos os únicos a comer fritos, doces, açúcar, mac, colas, fast food, etc. Precisamente. Faz sentido, não faz? Portanto, não sei se podemos ir por este caminho e por esta justificação pouco fundamental. Ainda assim, eu tenho que relembrar aqui outro aspecto, que é em casos especiais, como alergias, alergia à proteína do leite de vaca, intolerantes à lactose, doentes renais, vegetarianos, veganos, entre outros, são isso mesmo. Casos especiais e devem ter recomendações individualizadas por nutricionistas que estejam por dentro do assunto. Portanto, pessoas especiais, recomendações especiais. Eu não vou falar disso. Para já, a evidência científica em relação à eliminação do leite não é forte. Para sermos radicais e afirmar que ninguém deve beber leite de vaca. Só porque alguém se sente melhor quando retira o leite não significa que seja um mau alimento para todas as pessoas. Sabemos que a ingestão de leite é uma fonte de proteína de alto valor biológico, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais, tal como a carne, tal como o peixe. O consumo de leite meio gordo e gordo contribui para o aumento da obesidade, colesterol. No entanto, para isso temos alternativas, temos o leite magro, que não vai contribuir para o aumento do colesterol. Portanto, uma pessoa que tenha nas suas análises de rotina um colesterol alto, aqui pode fazer essa mudança. Não nos podemos esquecer da ferramenta para a alimentação portuguesa, a conhecida Roda dos Alimentos, que toma como recomendações 1 a 3 porções de lacticínios por dia. Ou seja, leite, iogurte, leite fermentado, queijo e requeijão, etc. O que significa, e eu aqui tomo alguma atenção, que um adulto saudável, que não seja atleta, deve consumir 2 porções por dia. O que representa, por exemplo, 1 chave na almoçadeira de leite e 1 iogurte líquido. Ou então, 1 chave na almoçadeira de leite, 1 fatia fina de queijo e 1 iogurte sólido. Eventualmente, tendo em conta aquilo que eu estou a dizer, podemos é ter excessos e consequências quando alguém bebe 1 litro de leite por dia, não é? Pode ser isso que acontece. Ou come imenso queijo por dia, come eventualmente mais queijo que pão. Estes excessos podem representar desconfortos gástricos e, se estivermos a falar, por exemplo, de leite meio gordo ou gordo, podemos então até aumentar alguma tendência à acne, à obesidade, o aumento do colesterol, como eu há pouco falava, entre outras situações. Agora, não vale dizer que não bebo leite e come uma bela de uma lasanha, não é? Ou come uma deliciosa pizza, ou como uma salada russa temperada ali com maionese, ou ainda uma tablete de chocolate. Entende? Ou seja, não se preocupe tanto com um alimento que hoje sabemos que do ponto de vista nutricional pode ser completo e interessante até, mas pela sua saúde preocupe-se bem mais em evitar molhos, refeições com molhos, fast food, chocolates, tirar o açúcar do leite, etc. Se calhar... importante isso do que de facto deixar de ver leite. Sim, eu acho que nos estamos a preocupar. Daí esta questão, voltando ainda ao início. Para mim foi um pouco difícil porque esta questão envolve, se calhar, aqui algumas crenças, envolve algo que deturpa um pouco aqui o cerne desta questão. Portanto, a mim o que me interessa, do ponto de vista, sendo nutricionista, é o valor nutricional do leite. Portanto, para já, a evidência científica não mostra que o consumo de leite esteja associado a algo mortal. Precisamente. Quer dizer, daqui por uns anos, se calhar, até pode ser diferente, mas agora não temos evidência robusta. Rita, aquela pergunta que eu há pouco em off nós fizemos, não é? Que uma pessoa com 50, 60 anos necessita de beber leite e se necessita de beber, se é aconselhável beber o leite gordo, ou meio gordo ou magro? Isso é a interrogação. Alguém que diga que começou com 50, 60 anos, sim, a parte óssea está praticamente formada, já não precisa de leite e, portanto, se tiver problemas já os tem aí. Mas acaba por ser até um tal de interrogação. A outra pessoa, ou outros que às vezes comentam, deixei de beber leite porque fico um bocado empanturrado e não sei o quê. Pode acontecer nessas situações isso. Agora, não é por aí, a não ser que haja de facto um excesso, enfim, fora de normal, aí é que poderá haver alguns danos colaterais, se assim se pode dizer. Fora disso, não. Então vamos à primeira questão. De uma pessoa com 50 anos, relativamente a se necessita ou não. Quer dizer, em termos de constituição óssea, não, isso nem faz sentido dizer, não é? É assim, em termos de mineralização, já sabemos que a densidade mineral óssea, isto é um pouco mais técnico, que vai diminuindo, mas isso logo dos 25, 30 anos. Precisamente, não é aos 50 nem aos 60. Não é aos 50 nem 60. É. Portanto, o aporte nutricional tem que ser adequado para combater, por exemplo, uma osteoporose. Sabemos que o leite é fornecedor de cálcio. A vitamina D, além de estar presente, por exemplo, no leite meio gordo, está também presente nos peixes, ovos, etc., que é o que é necessário para a saúde óssea. Cálcio e vitamina D. A questão se deve beber leite? Se se sentir bem, se sempre bebeu, sim. Se não sente desconfortos abdominais, deve beber leite. Se sente, eventualmente deve procurar ajuda e então seguir uma recomendação para procurar alimentos alternativos e que não lhe provoquem então esse desconforto abdominal. O que é que acontece? Há pouco dizia também alguém que sente que ao beber leite que não se sente bem. Também. Sente umas cólicas, sente uns gases, sente uma distensão abdominal. Aí então podemos ter... já temos uma rúbrica também gravada sobre isso, sobre a intolerância à lactose, que é uma percentagem da população portuguesa muito grande que é intolerante à lactose, que é o açúcar do leite. Então, hoje, o mercado, a indústria, tem disponível em qualquer superfície lacticínios sem lactose, leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose. Facto, não é? Exatamente. Então, vamos imaginar, uma pessoa tem uma alimentação normal, troca e faz, por exemplo, durante um tempo, todos os lacticínios sem lactose. E veja, nota uma melhoria incrível, fica sem cólicas, sem gases. Quer dizer, então aí tira a dúvida, entende? Sim. Pronto. E depois, ainda me perguntava relativamente a... Se havia necessidade, e acabou por responder na primeira quase tudo, de beber ou não leite, se seria magro ou a pessoa que gostava. Essa questão é extremamente pertinente, que eu também acabei por responder. Aqui a questão está numa tendência também que acabamos por ver de doenças cardiovasculares, não é? AVCs e infartos, muitas vezes associada a um colesterol, uns triglicerídeos altos, quando nós vemos as análises. E então aí Ah, e veja, Sr. Albino, começa a surgir cada vez mais agora em mais novos, até sim, crianças. Sim. E então, eu questiono, sabe que isto ser nutricionista, depois vemos todos os outros alimentos e como a alimentação pode ser tão completa. E então, o que é que eu costumo dizer? Depende sempre da pessoa que eu tenho à frente. Mas vou então pegar na pessoa de 50 anos. Se essa pessoa tivesse o colesterol alto, eu trocava por leite magro. Porque o cálcio está lá na mesma. Sim. A vitamina D, como reduzimos a gordura, se calhar vai estar numa quantidade inferior. Então, eu iria aconselhar ali um bocadinho mais peixe, ver maior consumo de ovos, por exemplo, que é para... fazer o equilíbrio de outra maneira. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Mesmo numa criança, se calhar isso pode acontecer. Precisamente, esse é o estágio de equilíbrio que nós também, enfim, sempre falámos aqui, não abusar mais de um do que de outro, porque as trocas depois, ou aquilo que nós às vezes não nos sentimos bem com um ou com outro produto, se for assim tão coisa, é mais complicado. Deve sempre haver o equilíbrio, até porque não é só um produto que se encontra as diversas vitaminas e não só. E eu acho que a mensagem principal é essa, que é leite sim ou não. Se se sente bem a beber leite, sim. Não vá pelo que o vizinho diz, porque, eu ouvi dizer que o leite não se deve beber. Não ouça isso. Se sente bem a beber leite, beba. Se é uma pessoa que eventualmente tem muito acne, acontece, eu conheço algumas pessoas, então troque se calhar o leite gordo ou meio gordo por magro. Aí a redução de gordura já pode trazer melhorias no seu acne. O leite, e como disse, é de facto, se nós olharmos ao tradicionalismo que temos, não é? O leite já vem desde, já é um princípio, desde que se nasce, não é? E depois é um hábito que se cria e também tem a ver mais, eu penso que as populações nos grandes centros não vê este problema assim tão coisa, porque com açúcar compram leite a andar. Nós nestes meios mais rurais, onde muita gente ainda tem a sua quinta e as suas vacas, onde tiram leite, não é? Não há aqui. Esses são tradições que ainda hoje se mantêm e, portanto, não as perdem. Não é? E às vezes pode acontecer, e certamente algumas pessoas poderiam ter alguns problemas que podem ser ou não derivados daí. Agora, eu penso que na cidade pouco se pensa, quando se vai ao super, vai-se comprar duas coisas fundamentais, que é o pão e o leite, não é? Eu acho que sim. E, portanto, as pessoas não estão muito a ver se tem mais ou menos vitamina, se tem mais ou menos calorias, não olham um bocado a isso. Cuidado e saber fazer as opções, não é? Eu acho que sim. E alterar agora, quando, de facto... Sim, alterar. Mas o problema que agora se vê, Sr. Albino, é a eliminação. Eliminam... Faz mal, não quero mais. É, não quero mais. E pronto, e acabam por, se calhar, fazer más escolhas. Não é? Porque nós notamos isso nas pessoas mais novas. Ainda há um radicalismo maior, não é? Porque, é isso. Até que ponto é que este radicalismo é necessário num alimento que já sabemos do ponto de vista nutricional é interessante e depois não são tão radicais quando vêem uma lasanha ou... Pois, um Mac ou outra coisa. Quer dizer, acho que mais vale equilibrarmos aqui as coisas e não sermos tão fundamentalistas. Leite, sim ou não? Eu acho que sim. Depende dos casos. Não vou falar nos casos especiais. Em pessoas saudáveis que sintam bem, sim. O leite continua a ser parte, e por isso é que ele também está na roda dos alimentos, né? E continua lá com a sua porcentagem. Portanto, vamos pôr a data nesta rúbrica, porque se calhar isto em 2030 pode não ser assim, está bem? Agora, no início de 2015, ainda é assim, não é? Exatamente. Ainda é assim. Rita, leite hoje foi o assunto com que abrimos este ano. Muitos assuntos vamos falar. Esta foi mais, e é mais uma rúbrica agora, ABC da Saúde. As rúbricas vão estar disponíveis mesmo brevemente, todas no site. E as pessoas, de facto, algumas já nos perguntaram quando estariam disponíveis. Como houve uma remodelação também aqui, algumas coisas no nosso site, também daí as nossas desculpas. É mais uma rubrica e vamos voltar agora mais passados no tempo, não é? Porque depois vem uma fisioterapeuta, vem uma terapeuta da fala, depois vem uma psicóloga e isto acaba por ser engraçado. Eu qualquer dia não sei para que lado é que me hei de virar, porque são tantos assuntos. Não, mas é bom. É bom e as pessoas ouvem e gostam. Isso é que é importante e é o objetivo da rádio, é dar voz a assuntos que são de interesse de todos e isso é que é importante. Rita, obrigado. Ótimo. Um bom Obrigada, ano. Obrigada, até à próxima. Bom ano, até à próxima e cá estaremos em ABC. Eu às vezes ainda tenho o hábito de dizer tradição com nutrição. Foi muito tempo. O ABC da Saúde, aqui aos sábados, depois do meio-dia, e às quartas-feiras, a repetição também, depois do meio-dia. Obrigado, uma boa semana. Obrigado, Rita. Até à próxima.